Это достаточно pushback с помощью так. Майк из Лубера, просиги. На самом деле, по основному по Airbox, Tail, Майк из Лубера, просиги, Airbox, Tail, Patio 3, Informal Time. Após o avião liberar a retaguarda, está autorizado o feedback sonoro. Após o avião, está autorizado o bônus. Espera, está de fato, pode parar. Oceaneia 6224 para o taxi com POB 92, nossa autonomia de 2 horas e 10 ao Termeste Aeroporto. Taxi via Índia, reposta no ponto de espera pronto, Oceaneia 6224, ajuste 1021. Índia Alfa, reporta para o Fortera, 6224. Alinda com a pista no 0624, ventando a 40 graus, 7 graus. Alinda com a 0624. Zero, sua identificação, voa a ITAP, desce até o 50. Voa a ITAP, desce ao 0, 0 também? Confirmo. Está liberado, vai liberar? Liberado. 0, 0, 0, liberado, vai liberar, vai liberar. Boa noite, um bom trabalho, senhor. Para o táxi, gol 1074, com 178 a bordo. Faltando o dia de 3:54, alternando Galeão. 1074, reporte no ponto de espera, pronto, existe 1021. 1021, repartirá pronto, gol no 074. Salvador, boa noite, esse é o Papa Romeo, Charlie Alfa Oscar, 074, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 140 graus, 7 nós. Ah, decolar, bom, 074. Pousa 220, para 1.0. Boa noite, desça até o 0620, Charlie Alfa Oscar. 060. Dá uma atenção, Deus cada nota, tá? Positivo. Controle Salvador, gol 1074. Controle Salvador, gol 1074. 774 sobre 360, voa Dael. Está presente Dael, 360074. 0050, Dante 600. Desce para 2000, autorizado ILS, ajuste no 021, na 3600. Desce para 2000, autorizado ILS, 1021, ajuste na 3600. Chaleão, fala que você completa a via para 2000, ajuste no 021. Via, 2000 no 021, Papa Romeu, Tiara Fosca. Oceaner 6224, chama Recife agora, 12685, alterna 12545, 6224. Recife, 12685, 12545, boa noite, bom trabalho, senhor. Boa. Salvador, com licença, como o término do reboque do Michael, jogou bravo. Gente, Michael Lube, bravo, graças, boa noite. Boa noite, obrigado. Ou 1074, chama Recife no 251. 251, vou 074. 3600, passou o Duna, chama a torre agora 118612, então 3600. 2826, Charlie Alfa Oscar, autorizado LS, reporta estabilizado. Charlie Alfa Oscar. Charlie Alfa Oscar. 0, 2000, 3600. Conexão 3600, vai Você travou? Ainda negativo. Foi, travou, TAM 3600. 7, TAM 3600, pouso autorizado, pistão 90, ventou 90 graus, 8 horas. Pouso autorizado, pistão 90, TAM 3600. Via chegada, ajuste no 021. Autorizado. Pode atuar, tá? Autorizado, ETAP. Obrigado. Dúzia ou três? Gente, Mike, é que você é autorizado para chutar aqui em reboque, informe o tempo. Oi, Salvador, boa noite, seu Papa Romeu te olha a Fosca. O Mike, é que você é com o ainda não escuta? Aguarde um tanque, vai passar a retaguarda após estar autorizado o reboque até a remota 13. Oh, 3600, solo 59, taxi de Alfa Juliette, Porto Nova. Alfa Juliette, Porto Nova. Esse foi a pouso de pistão no 0 ou no 7? Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu, Tiago Oscar. Boa noite, Papa Romeu, Charlie Alfa Oscar. A intenção é pousar na pista 10 ou na pista 17? 1 a 0. Gente, baixou e travou? Agora sim. Pouso autorizado, pista 1 a 0, ventou 9 a 0 graus, 7 nós, Charlie Alfa Oscar. Charlie Alfa Oscar.